Evil Empire. Assassinado, ele já não tá mais desse lado. É que eu passe uma mensagem só quando eu for pro outro lado. Nati é um mensageiro do diabo. Quem que foi diabo? SPG viado. Atenção, Marcos, o homem cara, ele nunca vai tirar bola, ele é careca. E eu acho que eu sou Paulo Gustavo, porque tua mãe que é minha peça. E eu acho que eu vivo nos anos 70, porque ela estica a mão na minha discoteca. Sai botando mais de 70, ela meteu as mãos na minha xereca. Corta isso, eu quis dizer na minha cueca. Cueca, cueca. Depois a gente edita aí. Sem checar os freios.